Centro de Salvador, boa noite, web 5809, passa 180 em descida ao 150, tá na proa de mar e teve em contato com o Recife, Sentinel. Em 1208, por gentileza. 208. Boa noite, web 5809, passa 168 em descida ao 150, centro alfa, Prodimar e perde contato com esse. 5809, aciona identificação, chegada a Mari, desse mantenha 2000 pés, 10 no 8 ajuste. 2000 pés, chegada a Mari, 10 no 8 ajuste, voa dona se autorizado, senhor, dá presente. Oi, TAP, inicialmente. Caminhado, 909. Salvador, muito boa noite, 3600, 3600, informação alfa, cruza 180 para 150. 3600, desse mantenha 3000, ajuste 1098, vigilante. É, 3000, 1098, 3600. Salvador approach, good evening, Ocean 6258. We are now past 180 down to 150. S 6248, descending maintain 4,000 feet, QNH 1018, via Mario arrival. Via Mario arrival, descend flight level 4,000 feet. Any change flight direct to Itat? X 6258, clear, flight direct to Itat. Direct to Itat position, Ocean 6258. Está no etapa do momento 5809, está autorizado a interceptar a dessa? 09 autorizado, ILS XRA, informe localizador. Cliente, informe localizador, 09, obrigado. 3600, continue descida até 2000, ajuste 908, informe localizador. 2009, informe na localizadora, tá 3600. Estabilizado no ILS, 5809. Ok, Passadona, complete final ILS, chame a torre 118.6. 18.6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, web 5809. Sodona, já estabilizada a distância. Ciente, é posto em checado final. Ciente. Hey, Tower number 2. Reduce the speed to 220 knots. Okay, number 2, 220-625. 3600 autorizado, GLS X-Ray, informe localizador. Autorizado, X-Ray, comandar localizador, está 3600. Channel 6258, the standard maintain 3000. 3000, please, Channel 6258. Oceano embaixo travado, 5809. Livre pouso, vento 1 no 00 graus, 8 no eixo. Livre pouso, 5809. Salvador, tá 3152. Boa noite, só de informação alfa. Tá 3152, chegada a Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1-0-9. 4000, 1-0-9. Tá bom, chance de voador, não sei. Voo e ITAP, tá 3152. Tá, meu Deus. Ajuste na 018. Na 018. São 3600, boa noite, também. Certo. 3600, complete, final ILS, 1862. 1862, boa noite, 3600. Boa. Channel 6258, descending maintain 2000, QNH 1018, clear ILS X-ray approach, report established localized. 2000 feet, clear to ILS, and we're gonna report when established to localize at ILS. Solo 09, Solo Zulu 2, táxi à direita, via Alfa, Kilo, Pátio 3, Leme, chuta. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 3600, final baixado e travado, 1-0. 3600, livre pouso, 1-0-0 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, 10, 1 no... 3600. 5809, seu solo aos 1-2, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Nine, the localizer ocean 6258. Okay, complete LS approach, contact tower on 18.6. 18.6, how long? Coast tower, good evening, ocean 6258, bound for Thailand. Okay, roger, continue approach, stand by for landing clearance. Standing by for landing clearance, ocean 6258. Cinco. 300, somos 15, direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantém-me escuta. Firmativo, na sua escuta, Alfa, chamante da Juliette, tá 3600. Ocean 6258, clear for land, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Ocean 6258. Botão 3600, o portão é o 09, prossiga pela Juliette. Juliette, 09, Santre 600. Mike Eco Juliette, mantenha-se em condições visuais no 95, reporte para a descida. Juliette. Rotatório, inicialmente até 2500 pés. Salvador, voo 1643, central. Identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 08. No 52, desça para 2 mil pés. Autorizado LS, reposto no localizador estabilizado. Na desvio da recepção até 3152. B43 copiou, descida até 4 mil pés. B43 6258, underground at 19, clear taxi via Alpha and Juliet. to gate 1-1. Alpha Juliet to gate 1-1 Ocean 6258. Salvador, boa noite, voo 1805, informação Alfa na Mari, cruza 210. Boa noite, voo 1805, acione identificação, chegada Mari, desse mantém nível de voo 050. Ok, na Mari até o 050.